novo Pai de amor. Não deixes cair a vergonha sobre a tua igreja. Se como a alegria dos olhos, se foi o alimento da terra, volta e restitui, ó Pai de amor. Chorem, chorem os ministros de Deus, os sacerdotes do Senhor. Toque a trombeta em Sião, dai voz de jejum e de orações. Chore os ministros e reis, os sacerdotes do Senhor. Toque a trombeta em Sião, dai voz de jejum e de orações. Oh, oh. Livra teu povo, Senhor. Livra teu povo, Pai de amor. Não deixes cair a vergonha sobre a tua igreja. Secou a alegria dos homens, se foi o alimento da terra. Volta e restitui, ó Pai de amor. Chore os ministros de Deus, os sacerdotes do Senhor. Toque a trombeta em Sião, dai voz de Jesus e de orações. Chore os ministros, os sacerdotes do Senhor. Toque a trombeta em Sião, dai voz de jejum e de orações. Chore, tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e aqueles que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os ministros, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: aonde está o seu Deus? Existe uma trombeta que está sendo tocada sobre o Brasil. É um novo som que se ouve nos céus. É um novo som de arrependimento. O Senhor está chamando a sua noiva ao arrependimento. O Senhor está chamando a sua noiva, que não é tempo mais de brincar com Ele. Não é tempo de você simplesmente cantar canções de apaixonado. Durante muito tempo nós cantamos canções como: Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas sabe de uma coisa? Ele quer ver verdade e arrependimento no teu coração. Ele quer que as suas canções sejam coerentes com a tua vida. Ele quer que você não apenas clame a Ele, mas que você chore e viva por Ele. Olhe para aquela cruz ali, queridos. Muitos de nós temos vivido exatamente dessa forma. Temos cantado uma adoração vertical para Deus. Temos falado: Senhor, eu te adoro, eu te amo. Mas sabe de uma coisa? O Senhor precisa descer sobre você o Espírito Santo, porque a única justiça que pode trazer a verdade na tua vida é a justiça da cruz. E quando o poder da cruz vem sobre a tua vida, Quando o poder da cruz vem sobre a tua vida, ele transforma você e te traz e te leva ao arrependimento. E sabe o que acontece quando o poder do Senhor vem sobre a tua vida? Horizontalmente, nós sentimos compaixão pelos perdidos. A única forma, queridos, da justiça de Deus vir sobre o Brasil é quando nós olhamos para Ele, mas ao invés de nós adorarmos a Ele, nós deixamos Ele tocar você com a justiça que vem do céu, e Ele vai colocar o seu coração no seu coração e a compaixão por todos os do Brasil. Eu quero te convidar a você fechar os seus olhos agora e se arrepender de tentar viver o Evangelho na força do teu braço. Eu quero que você se arrependa. Nós temos que nos arrepender como nação brasileira de tentar cantar canções como "Eu estou apaixonado", mas sair daqui e não viver essa paixão. Mas sabe de uma coisa? Só o Espírito pode convencer a nação brasileira. Existe uma voz, existe uma canção onde o noivo está cantando para a noiva. E ele está cantando para a noiva: eu vou restaurar você, eu vou rasgar os céus e vou trazer a minha justiça para o teu coração, e vou fazer você arder de paixão e compaixão sobre essa nação. Feche os seus olhos por um momento. Fala: Senhor, quebra-me. Sacerdotes do toca a trombeta em Sião, dá em voz de jejum e de orações. Chore os ministros de Deus, os sacerdotes do Senhor, toca a trombeta. Dai voz de jejum e de oração, chores ministros de Deus, os sacerdotes do Senhor. Toca a trombeta em Sião, dai voz de jejum e de oração. Thank you.